Mais uma vez, bom dia então a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. E nós vamos falar um pouco sobre as regras de felicidade. Felicidade é um tema que talvez todos nós tenhamos ao longo da vida mais pensado sobre ele. Porque quem não quer ser feliz, quem não quer viver nesse clima de paz, de harmonia? Então, é o tema que nós podemos dizer também que mais tem preocupado a humanidade desde que ela passou a ter consciência da sua existência. Quando o homem começa a refletir sobre a sua realidade, quando ele começa a pensar sobre o que, que ele está fazendo aqui nesse mundo, o que, que ele está aqui vivendo nesse mundo, por que, que ele está aqui, o tema felicidade é o que mais faz o homem pensar. Porque depois da sobrevivência, depois de se garantir vivo, o que nós mais gostaríamos de ser era o quê? Vivos, mas felizes. Porque também viver por viver, viver só sofrendo, não é exatamente aquilo que as pessoas esperam. Então por isso que eu digo que a felicidade é um dos temas mais pensados e mais buscados. Então, pensando nessa questão da felicidade, vamos procurar nesta manhã refletir. Será que existe um caminho para se alcançar a felicidade? Muito se escreveu, e se a gente for pesquisar numa livraria ou numa biblioteca, nós vamos encontrar centenas de livros tratando do tema felicidade, a busca da felicidade, a conquista da felicidade. E o que levou o homem, e leva o homem até hoje a buscar as religiões, é a busca da felicidade também. Quando as pessoas pensam numa religião nos nossos dias, elas pensam em encontrar algo que atenda esse anseio, que é muito antigo. Essa busca que nós temos de bem-estar e de se sentir feliz. Por que que a gente tem essa busca? Por que que lá no nosso íntimo nós somos compelidos a buscar a felicidade? Porque no íntimo nós sabemos que ela está endereçada a nós. Nós somos seres criados para sermos felizes. Nós somos seres destinados à felicidade. Só que essa afirmação, às vezes, ela nos causa, às vezes, até um incômodo. Por quê? Se eu fui criado para ser feliz, por que que eu ainda não sou? Por que que eu não experimento essa situação com maior frequência na minha vida? Então vem um conflito, né? Se eu sou realmente criado para ser feliz, por que que eu ainda não estou experimentando essa sensação? E aí vem a necessidade de a gente refletir até que tipo de felicidade é possível nas nossas condições e refletirmos também o que é felicidade. Talvez aí nós possamos entender, compreender e até descobrir essas regras de felicidade que nós temos como título da nossa apresentação hoje. Então nós temos algumas pessoas que vão definir a felicidade de acordo com seus pontos de vista, de acordo com seus valores, de acordo com as suas concepções de vida, de acordo com as suas ideias. Para cada um a felicidade vai residir em um lugar diferente. Para cada um a felicidade vai ter características diferentes. Então tem pessoas que entendem que a felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Então, se a pessoa fizer tudo certinho e ela tiver uma grande dose de sorte, ela encontra a felicidade. O problema dessa concepção é a gente entender o que vem a ser sorte. Será que sorte existe ou não existe? Será que alguns são privilegiados com algo que sempre favorece, que sempre traz o melhor, ou não? Essa concepção de felicidade, ela também tem um valor e ela tem uma importância. Realmente a felicidade depende das escolhas que nós fazemos, depende daquilo que a gente está realizando ao longo da vida para a gente poder experimentar a felicidade. Outras pessoas vão dizer que a felicidade se acha em horinhas de descuido. Seriam aqueles momentos que a gente se permite um maior relaxamento, uma maior tranquilidade, o momento que a gente não se preocupa muito com as coisas e que a gente fica meio descuidado da vida. E acreditem, nós precisamos desses momentos de descuido na vida também. Sabe aquela tarde que você reserva para não fazer nada, para você fazer aquilo que você mais gosta, para ir a um lugar bonito, ou uma manhã que você vai se cuidar, que você acorda e se dispõe a se pentear com mais calma, a tomar um café da manhã mais tranquilo. São aquelas horas que a gente se permite dar uma relaxada na vida, dar uma esquecida nos problemas, nos conflitos que a gente tem. E tem gente que não consegue, às vezes, usufruir desses momentinhos da vida, essas horinhas de descuido, como dizem. A pessoa, ela vive o tempo todo pensando, o tempo todo martelando só nos seus problemas. Ela tem um problema numa parte da vida, mas ela não consegue se desligar daquele momento. Ela fica o tempo todo pensando naquele problema. E tem pessoas que acham que a felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. Tem pessoas que acham que aquele momento do final do dia, em que você larga todos os compromissos, todos os seus problemas, deixa tudo para trás e vai beber com os amigos. Tem pessoas que entendem que o álcool seria uma forma de você descontrair, de relaxar. Mas é uma forma muito perigosa, por quê? A gente sabe que do álcool acarreta dependência, porque você pode vir a se tornar alcoólatra. Mas independente dessa questão do álcool, realmente, quando a gente dá uma pausa na nossa rotina, que a gente se reúne com os amigos, com aquelas pessoas que a gente tem afinidade, e se forem pessoas que têm bons sentimentos, nós conseguimos usufruir de momentos, sim, de felicidade. A gente consegue, sim, usufruir desses momentos. Só que tem pessoas que, assim que saem dessas reuniões, voltam a sentir um vazio muito grande, porque quando elas são defrontadas lá pela sua realidade, pelos seus compromissos, pelos seus deveres, volta tudo de novo. Então, nem sempre esses momentos que a gente vai vivenciando, que são bons, que são necessários até para a gente consegue realmente mantê-los e prolongar a sensação deles. Acabam sendo momentos. Daí muitas pessoas dizerem que não existe felicidade. Existem momentos felizes. As pessoas dizem isso. Não existem momentos, não existe felicidade. O que existem são momentos, são situações na vida. E aí nos cabe também pensar nisso, né? A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que fazemos ou temos. Também muitas pessoas atrelam a felicidade à posse de alguma coisa. Acham que felicidade seria você ter coisas. Só que tem pessoas que têm muito e não se dizem felizes também. Também não ter não quer dizer que você vai ser feliz. Porque também tem gente que não tem quase nada e também se sente infeliz. Então a questão da felicidade, ela não está relacionada à nossa posse ou não posse. Porque também muitas vezes se coloca que você ter as coisas é um obstáculo à evolução espiritual, ao crescimento interior, e não é necessariamente isso. Então o que, que vem a ser realmente essa felicidade? O que, que vem a ser realmente isso? Né? O que, que é a felicidade? Como a gente já viu, para cada pessoa a felicidade vai ter um valor, vai ter um sentido, felicidade vai ser alguma coisa. Nós vamos buscar então refletir o que, que aqueles que já transcenderam a vida terrena, que já passaram pelas experiências que a gente passa, o que, que eles entendem como felicidade? O que, que os espíritos superiores entendem que é felicidade? É o que a gente vai estar procurando refletir. Só que antes, nós vamos passar por uma definição que Allan Kardec deu no livro O Céu e o Inferno. Esse livro ele não é muito lido pelos espíritas, que normalmente leem mais o Evangelho segundo o Espiritismo, aí em segundo lugar leem o Livro dos Espíritos, e poucos se atêm ao que Kardec escreveu nesse livro, um outro muito importante chamado A Gênese. Para a gente compreender realmente o Espiritismo como um todo, a gente precisa ler e estudar por muito tempo, eu diria até pela vida inteira, a gente tem que estudar todas as obras de Kardec. E O Céu e o Inferno é interessante porque ele trata justamente dessa questão, dessa compreensão que o homem vem tendo, do que vem a ser a vida depois da morte. Por muito tempo se acreditou na existência de um céu, na existência de um inferno, e o homem achava que ele ia para um desses dois lugares. E a partir do século XIX a gente vê esse conceito sendo totalmente reformulado, dizendo que céu e inferno não é mais um lugar para onde se vai depois da morte. É, na realidade, um estado interior que nós usufruímos. E isso é o que mais aprendemos com os ensinamentos dos Espíritos. Que, na verdade, o céu e o inferno é algo que nós carregamos dentro de nós. É algo que nós criamos no nosso mundo interior. Uma pessoa repleta de aflição, ela carrega o que dentro dela? O inferno. Uma pessoa de consciência tranquila, uma pessoa que tem a sua paz interior, ela carrega o céu dentro dela. Isso não é muito distante do que Jesus ensinou. Numa certa ocasião ele falou que o reino dos céus estava dentro de nós. Existem muitas interpretações teológicas que as várias denominações cristãs dão a essa passagem do Evangelho, mas ao final, se der tempo, a gente comenta um pouco sobre ela. Mas o que é importante, o que nós realmente entendemos, é que o reino dos céus é algo que nós carregamos sim dentro de nós em potencial. Porque alguém que sinta muita aflição, sinta muito problema no seu mundo íntimo, vai pensar assim: eu não posso dizer que carrego o reino dos céus dentro de mim, porque é tanta angústia, é tanto medo, é tanta problemática que eu tenho dentro de mim, como que eu posso ter o reino dos céus dentro de mim? Veja, nós o temos em potencial, nós temos ele como possibilidade de ser desenvolvido. E temos pessoas aqui encarnadas, pessoas até que convivem conosco, que já estão no processo de elaboração desse reino dos céus dentro delas mesmas. Existem pessoas que nem sabem, mas já estão vivendo nesse reino dos céus que Jesus disse. Então, Kardec, quando ele abordou a questão da felicidade no livro Céu e Inferno, ele tratou nestes termos: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Essa felicidade aqui, nós estamos destinados a ela. Quando nós fomos criados, há milhões de anos atrás, porque espiritualmente nós somos seres muito antigos, nós não nascemos no ano que está registrado lá na nossa certidão, nos nossos documentos. Aquilo foi quando nasceu o nosso corpo, esse aqui. Mas aquilo que nós somos espiritualmente é muito antigo. É muito antigo mesmo. E nós, quando surgimos lá nessa época, é difícil a gente saber exatamente quando foi, mas que pelos estudos que nós temos, trazidos pela espiritualidade, nós sabemos que foi há muito tempo, nós fomos já criados com a intenção de alcançar isso aqui. E fomos trazidos ao mundo material para alcançar isso aqui. Então hoje, o que a gente está vivendo, o que a gente está experimentando, aquilo que a gente está passando hoje, faz parte dessa conquista aqui. As lições que a gente está tendo hoje aqui na vida terrena é para atingir isso. Só que essa felicidade aqui, ela é uma realização muito grandiosa, que demanda muito tempo. Por isso que nós temos muitas reencarnações. Por isso que nós precisamos nascer e morrer muitas vezes até alcançar essa felicidade. Agora, essa felicidade já sabemos que ela não vai ser realizada nesta vida. Mas será que existe alguma felicidade que nós podemos usufruir hoje? Será que existe um estado de alma que poderíamos dizer que é felicidade e que poderíamos alcançá-la? Ela existe. E nós vamos ver quais seriam então as regras para alcançá-la. é o que nós vamos então aprender lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos disseram o seguinte: a felicidade completa não pode ser desfrutada na Terra por ser um mundo de provas e expiações. Então, aquela felicidade que nós vamos ter um estado permanente de paz interior, aquela felicidade que vai ser harmonia constante no nosso ambiente, essa felicidade nós não vamos viver aqui. A gente se sentir 24 horas do dia em um estado de elevação, de harmonia, nós não vamos experimentar aqui. E essa compreensão, ela vai nos ajudar até reconhecer essa outra felicidade que é possível. Tem pessoas que às vezes reclamam desses altos e baixos que elas sentem na vida. De uma hora não está muito bem, na outra hora está melhor. Estamos pensando aqui daqueles casos que envolvem maior atenção, em que a pessoa vai de um extremo ao outro, uma alegria exagerada e uma tristeza tão profunda que a pessoa se imobiliza. Não são esses casos. Mas é aquilo que todos nós sentimos todos os dias. Num momento a gente está bem, no outro não está tanto assim, e a gente vai vivendo assim. Tem pessoas que lamentam desse estado, mas esse é um estado natural, normal e até desejável para a nossa condição espiritual. Acreditem que se a gente pudesse experimentar por um momento uma alegria muito grande, muito profunda, e depois a gente ter que conviver com a realidade aqui do mundo, a gente seria abalado, a gente seria ali fragilizado por ter experimentado uma alegria muito grande e depois voltar para a realidade. Às vezes tem médiuns que relatam isso. Sentem a vibração de espíritos tão bons, tão elevados, é tanto amor, é tanta paz, que quando eles sentem a ausência desses seres próximos a eles, eles sentem uma tristeza muito grande, porque percebe que não existe aquilo nesse plano que nós vivenciamos. Então nós ainda nem estamos tão preparados para aquela felicidade absoluta. Nós estamos ainda em vias de construção disso dentro de nós. Essa capacidade, essa estrutura de ter essa paz interior tão grande. Nós ainda somos seres que precisamos ser despertados em muito dos nossos potenciais através dos desafios das lutas que nós vivemos no mundo, através dessas experiências que nós temos. Por isso que os espíritos, quando abordaram a questão do sofrimento, eles disseram para nós: olha, bendizei os sofrimentos, agradecei a Deus as lutas que vocês têm. E aí, para o homem comum, para a pessoa que só vê o mundo aqui nesses horizontes estreitos da matéria, fica algo esquisito, não é? Por quê? Como que eles podem mandar a gente gostar de luta, de sofrimento, de dor? Não é da dor em si que eles estão mandando a gente gostar. Eles estão pedindo para a gente gostar da experiência que nos enriquece. Estão pedindo para a gente gostar daquilo que vai nos transformar, que é o aprendizado, que é o desafio, que é a oportunidade de a gente desenvolver o nosso entendimento, a nossa compreensão da vida. É isso que eles falam quando dizem para a gente bendizer o sofrimento. É que a gente reconheça que as oportunidades que nós temos de luta aqui na Terra, na verdade, são oportunidades de um grande aprendizado. E é por isso que os espíritos, quando vão reencarnar, eles pedem uma vida cheia de lutas. É por isso que nós, quando nos preparamos para vir para esta vida, falamos assim: olha, eu quero uma experiência que me ajude a libertar dos meus defeitos, que eu já reconheço que eu tenho. E aí eles nos dão essas oportunidades, essas lutas. Porque vão ser o quê? As oportunidades que nós vamos ter de desenvolver essas grandes qualidades que irão nos preparar lá para o futuro, para experimentar aquela grande alegria. Mas até lá, nós já precisamos, já necessitamos e temos que sentir essas oportunidades de nos sentirmos portadores daquilo que seria chamado de uma felicidade relativa aqui na Terra. Que os Espíritos, na questão 921 do Livro dos Espíritos, nos disseram que a felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a felicidade. nós vamos ter dos Espíritos essa indicação muito sábia, que nós podemos sim experimentar no mundo uma felicidade relativa. Não é aquela felicidade plena, não é a felicidade total, mas nós podemos experimentar uma chamada felicidade relativa. É aquela que a gente pode, desde já, experimentar na vida. E aí eu poderia pensar assim, mas a minha vida é tão sofrida, é tanta luta, é tanto problema, é tanta dificuldade. Desde que eu nasci eu só enfrentei lutas. Mas acreditem, olha, todas as pessoas podem, independente das suas condições, independente das lutas que elas tenham sentido e vivido na vida, todo mundo pode alcançar essa felicidade relativa aqui que os Espíritos nos disseram. E muitas vezes nós viemos com provas e lutas para aprender a desenvolver em nós essa capacidade de, independente do revés, independente do problema que nós temos, ainda assim descobrir um sentido a mais na vida, ainda assim encontrar no mundo algo a mais que nos motive a viver e nos dê esperança. E nessa busca nós vamos descobrindo forças interiores que nós nem imaginávamos que tínhamos. Nós vamos descobrindo uma capacidade que nós ignorávamos. Só que muitas pessoas, por mergulharem no seu sofrimento, por aceitá-lo de uma forma não muito adequada, muitas vezes não conseguem descobrir essas forças. E nós vamos encontrar o relato de inúmeras pessoas que passaram por muitas dores, por grandes perdas, mas por terem tido essa atitude mais positiva, por terem acreditado, muitas vezes sem conhecer a questão 921 do Livro dos Espíritos, elas acreditaram que elas podiam, independente do seu sofrimento, ainda alcançar essa felicidade relativa, e elas, ainda assim, lutaram e alcançaram um bem-estar. Não quer dizer que elas apagaram o sofrimento da vida delas. Não quer dizer que elas esqueceram as grandes perdas, mas elas descobriram que elas ainda poderiam encontrar no mundo grandes motivos para se sentir feliz. Porque a felicidade com algo na vida não depende de uma série de outras coisas. Depende do valor que nós vamos dar para aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Nós podemos ter tido muitas perdas, mas podemos também ter tido muitos ganhos. Eu posso me tornar profundamente infeliz se eu pensar apenas nas minhas perdas, mas eu posso me sentir feliz se eu pensar nos ganhos que eu tenho tido na vida. E olha, é muito raro o ser humano que não tenha tido nenhum ganho. É muito raro alguém que não tenha tido absolutamente ganho nenhum na vida. A maioria das pessoas experimentam momentos bons, experimentam oportunidades. A maioria dos seres tem isso. Só espíritos em provas muito dolorosas realmente poderiam dizer que não viveram nenhum momento, mas esses são muito raros. A questão é que nós, por não entendermos exatamente esse contexto e principalmente por não aceitarmos a nossa realidade de espíritos necessitados de experiência, é que não reconhecemos essa nossa condição, de que já temos talvez motivos para abençoar a vida que temos e para acreditar profundamente nessa vida e descobrir nela motivos de felicidade. Então, nós temos aqui uma pergunta: existem regras para ser feliz? Será que existe algo que, partindo dessas ideias que já abordamos até agora, que se realizássemos, poderíamos descobrir mais dessa felicidade relativa que nos cabe? Nós temos essas regras. Nós temos, e que elas foram abordadas por Allan Kardec justamente nessas questões do Livro dos Espíritos que nós estamos analisando agora. Kardec, ele não foi médium no sentido mais comum da palavra. Ele era inspirado, como todo ser humano pode ser inspirado. E ele recebeu, por intermédio de outros médiums e por diferentes espíritos, uma série de informações, uma série de ideias que se tornaram isso que nós conhecemos hoje como a doutrina espírita. Ele reuniu esse conhecimento de maneira sistematizada, de uma maneira muito objetiva, como é característica dos espíritos superiores. Quando o espírito enrola muito e não diz nada, quando o intelectual fala muito e não diz nada, só cai no comum, é enrolação. Aqueles que realmente trazem conhecimentos importantes, eles são muito claros, muito objetivos. Os grandes intelectuais são assim. E ele sistematizou esse conhecimento e deixou de uma forma muito clara para nós. Por isso que eu disse no início que é importante a gente estudar toda a obra de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, a coleção de 12 volumes da Revista Espírita. Nós temos que estudar essa obra, porque ali nós temos todas essas ideias, todas essas informações que nós ouvimos aqui e tantas vezes temos ouvido. E aqui, o que nós temos então? Ele, no Livro dos Espíritos, nas questões 920 e seguintes, ele nos trouxe esse roteiro de felicidade que nós podemos realizar. Não sei se vocês percebem que eu enfatizo muito as questões, o número delas, porque é necessário que cada um faça depois essa leitura, faça essa meditação nessas questões, reflitam sobre elas, porque existe um momento nosso de busca do conhecimento que é necessário que ele seja individual, que nós tenhamos a disposição de buscá-lo, porque muitas vezes nós não temos essa base sólida de confiança na vida, porque nos faltam ideias, faltam reflexões. Então ninguém se sinta incapaz de fazer isso, porque as questões do Livro dos Espíritos, elas são muito didáticas, elas são muito diretas e elas nos permitem grandes reflexões. Mesmo quem tenha uma dificuldade, às vezes a visão não ajuda muito, cansa rapidamente a vista, mas leia uma questão e medite sobre ela. Leia uma daquelas perguntas que Kardec endereçou aos espíritos, leia a resposta e medite sobre elas. E nós vamos encontrar uma amplidão de ideias, nós vamos encontrar algo muito grandioso a partir dessa reflexão. Então nós temos lá, nessas questões, essas pequenas regras de felicidade. E a primeira, que está na própria questão 920, diz assim: mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Existem pessoas que, quando aprendem com o Espiritismo de que nós temos que passar por provas, por expiações, acham que nós temos que apenas sofrer no mundo. São pessoas que pensam que nós temos que experimentar o sofrimento o tempo todo. Isso é uma interpretação muito errada dos ensinamentos dos Espíritos. Porque eles mesmos disseram que nós temos que trabalhar por amenizar as nossas provas. Nós temos que trabalhar para diminuir o nosso sofrimento, o quanto for possível. É por isso que eles vêm, por exemplo, nos ajudar no auxílio, na cura das doenças. Porque se fosse só por sofrer, e a gente tem que passar pelo sofrimento, os espíritos não se disporiam a vir e realizar um tratamento como é feito hoje aqui. Eles não viriam amenizar as nossas dores. Então, é lícito sim nós trabalharmos. É correto sim nós trabalharmos pela melhoria das nossas condições de vida. E buscar essa forma de ser feliz tanto quanto se possa no mundo. Só essa atitude de acreditar nessa possibilidade, só essa atitude de se dedicar a essa busca, de melhorar a nossa vida, de não se entregar ao sofrimento, já é profundamente positiva para o espírito. Já é algo que traz para nós aqui, espíritos encarnados, uma grande condição de renovação e de passar a ver a vida com novos olhos. Só essa atitude de acreditar que podemos sim alcançar paz, harmonia, alcançarmos equilíbrio, alcançarmos sintonia com aquilo que é de bom, só essa atitude já nos dispõe a nos sentirmos felizes. É por isso que a gente vai encontrar pessoas vivendo grandes lutas em meios muitas vezes difíceis, mas são pessoas serenas, pessoas pacificadas, pessoas harmonizadas consigo mesmo e com o outro. Porque elas entendem já essa realidade. Elas encontraram muitas vezes, sem um conhecimento direto como nós podemos hoje ter, mas pela própria experiência de vida, essas mesmas regras que nós estamos aprendendo aqui. E à medida do que nós fomos descobrindo dessas questões do Livro dos Espíritos, nós podemos ir mentalmente lembrando desses casos e fazendo paralelo e vendo, olha, a minha avózinha tão simples, analfabeta, que vivia tão humildemente, ela já fazia aquilo. Porque era um espírito que já trazia esse conhecimento interior. E olha, todos nós temos um conjunto vastíssimo de conhecimento e experiência que não passa para o nosso plano consciente. Que a gente não saberia explicá-lo, mas que lá no íntimo a gente sente e se conduz por ele. Assim como também nós temos muitas ideias e conceitos sobre a vida, sobre as pessoas, errados, e que também nos conduzem. Porque faz parte desse conjunto de conhecimento que nós adquirimos nas vidas passadas. Por isso que tem pessoas que se conduzem tão mal na sua vida, porque se deixam levar por isso que elas trazem dentro delas. Então, nós temos no exemplo aqui a imagem de um atleta que ele tem uma deficiência física e ainda assim ele está competindo numa modalidade esportiva. Ele, diante da sua deficiência, ele poderia muito bem falar assim: eu sou paralítico, então atividade física não é para mim. Eu não posso andar porque minhas pernas não se movem ou elas foram cortadas. Então, minha condição é ficar parado, imobilizado. Mas essa pessoa, ao buscar, dentro da sua limitação, superar os seus limites e ainda assim competir de alguma forma, ela está cumprindo, sem saber, isso que os Espíritos disseram na questão 920. Ela está buscando amenizar os males que ela encontrou na vida. Se ela tem limitação física, isso não a impediu de encontrar um meio de participar daquilo que ela queria. Que é o quê? Agir, se locomover, se mexer, disputar. E ela está sendo feliz tanto quanto possível, porque pensa, ele, ao alcançar e superar a sua própria limitação, a satisfação íntima de sentir alguém que supera a sua limitação, não se entrega a ela e não se anula porque traz uma limitação. E é uma pessoa que tem muito mais disposição para enfrentar a sua vida do que alguém que simplesmente se entregasse à sua dificuldade. E essa situação, gente, a gente pode transcender para tudo da nossa vida. Não é só uma pessoa que tem limitação física e se dispõe a praticar um esporte, que está adaptado às condições dela, que vai encontrar essa limitação. Qualquer prova que nós tivermos, qualquer expiação, qualquer dificuldade, nós podemos encontrar um meio de superá-las. Só que para isso depende de algo fundamental. É acreditar que é possível. É realmente acreditar que nós teremos a força para alcançar aquilo. Porque alguém que não acredite no seu próprio potencial, alguém que não admita que é possível fazer algo, já bloqueia ali a sua ação, já não consegue realizar nada. Alguém que acredite que é impossível caminhar 1 quilômetro, ele vai permanecer parado. Um atleta que tem uma deficiência, que acredite que ele não pode competir de nenhuma forma, ele já colocou ali para ele que aquilo é impossível. Então, se eu não acredito na possibilidade de realização minha, eu sou a primeira pessoa que já criei um obstáculo para aquilo não acontecer. Então essa é a condição fundamental para a gente encontrar essa tal felicidade relativa que nos cabe aqui na Terra. É a gente trabalhar e acreditar que nós podemos amenizar os males da nossa vida, que nós podemos encontrar a superação dessas lutas. Nós temos uma outra pequena regra que nos indica aqui, na questão 921 também, quando eles nos dizem assim: a maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitável. Quantas coisas nós podemos relacionar que hoje acontecem com a gente e que elas são resultados diretos das nossas ações do presente, nem é nada de vida passada. Porque quando a gente consegue relacionar o que a gente vive agora com algo que nós fizemos na presente vida, nós temos a confirmação disso daqui, de que muitos males, muitos problemas, muitas lutas que a gente experimenta na vida agora, elas são decorrentes das escolhas que nós fizemos agora mesmo. E que nos cabe, então, a gente procurar não mais criar situações problemáticas para nós. E quantas situações problemáticas hoje nós estamos criando que nós vamos experimentar para o amanhã? Basta a gente refletir como a gente está conduzindo a vida agora. Basta eu pensar o que eu estou planejando para o meu futuro. Às vezes a gente tem um problema, um atrito com alguém, e a gente fica mantendo esse conflito interiormente, e a gente fica nutrindo pela pessoa uma animosidade, fica nutrindo desejos de dar a ela uma resposta à ofensa que ela nos deu. Isso, gente, é criar sofrimento no futuro, porque a gente vai criando uma disposição para, na primeira oportunidade, entrar em conflito com aquela pessoa. E olha, tenho certeza, todos esses conflitos que a gente vai buscando na vida e a gente vai mantendo por orgulho, por desejo de vingança, esses conflitos que a gente vai mantendo porque a gente quer fazer o outro pagar por aquilo que ele fez para nós, tudo isso, gente, é a sementeira de problemas no futuro. Porque na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos agir motivados por essa disposição interior. Pense no conflito que você já teve com as pessoas, se antes ele já não foi preparado no seu ambiente. Foi por isso que Jesus nos recomendou tanto que nos reconciliássemos com adversários, que perdoássemos as pessoas, porque nós ficamos criando, gente, o conflito do futuro. E é esse conflito do futuro que vai turvar, vai impedir a nossa felicidade lá na frente. Agora, quando ele nos diz para que praticássemos a lei de Deus, aí que viria talvez a maior dificuldade, né? Como saber se a gente pratica realmente a lei de Deus? Como saber se nós estamos no caminho correto, se nós estamos no equilíbrio? Os próprios Espíritos nos deram a indicação aonde nós vamos encontrar a lei de Deus. Será que eles falaram que a lei de Deus está no Evangelho? Será que eles falaram que a lei de Deus está em algum livro sagrado de alguma das grandes religiões, das mais antigas? O que, que eles disseram? Aonde estava inscrita essa lei de Deus? Eles foram responder isso para a gente lá na questão 621 do Livro dos Espíritos também. A lei de Deus, ela está inscrita na nossa consciência. Todos nós carregamos a lei de Deus dentro aqui de nós. Todos nós sabemos muito bem já o que é o certo e o que é o errado. Todos nós trazemos essa compreensão dentro da gente. O problema é que muitas vezes a gente sufoca essa compreensão. Muitas vezes, pelos interesses imediatos da vida, a gente não quer ouvir a consciência. A gente não quer reconhecer o que é o certo, o que é o errado. A gente não quer realmente descobrir o caminho certo, porque muitas vezes ele tem uma consequência, ele tem um peso. Seguir a consciência muitas vezes diz que nós temos que domar o nosso orgulho, o nosso amor próprio, e cumprir um dever, cumprir uma obrigação, aceitar o outro como ele é. Então, quando nós quisermos saber, quisermos realmente descobrir o que nós temos que fazer para ser feliz, vamos seguir a consciência. E se a gente tiver em dúvida do que é para a gente fazer, vamos pedir na oração para Deus nos mostrar qual é a nossa escolha mais acertada. Tenho certeza que nesses momentos de lucidez que nós podemos adquirir através da prece, nós descobrimos exatamente o que fazer, como fazer. Então, é possível sim a gente alcançar essa felicidade né, praticando a lei de Deus. É possível a gente evitar muitos sofrimentos. E só de a gente evitar esses sofrimentos que decorrem do não cumprimento da lei de Deus, nós somos então já capazes de nos tornarmos felizes. E nós temos ainda para dizer o seguinte, também baseado na questão 921, que a nossa compreensão, ou a compreensão de nossa destinação futura, torna os males atuais pequenos, o que nos faz senti-los menos infelizes. Quando nós realmente temos esperança e confiamos no nosso futuro, e o futuro não é só distante depois da vida aqui, quando a gente confia no futuro, no amanhã, naquilo que a gente pode alcançar próximo de nós, quando a gente acredita e confia realmente, nós passamos já a viver nesse clima de felicidade. Por que que Jesus disse que aquele que viria restaurar os seus ensinamentos, que aquele que viria no futuro trazer novos conhecimentos de espiritualidade para o homem, por que que seria consolador? Por que que ele chamou de consolador esse conjunto de ensinamentos que os espíritos trouxeram no século XIX, que ficou reunido na doutrina espírita? Por que que Jesus disse que isso era o consolador? Porque o que que os espíritos mais nos dizem? Eles dizem exatamente o que Jesus nos ensinou, que nós vamos um dia alcançar muitas realizações. Os espíritos nos ensinaram que a nossa vida, ela pode se tornar melhor a cada dia, e que a cada amanhecer nós podemos ser alguém diferente. Eles nos ensinaram isso, de que a nossa vida futura será uma vida de grandes realizações. E acreditem, quando nós temos esperança, quando nós nutrimos esse sentimento dentro de nós, de que o amanhã será melhor, nós já somos capazes de perceber o que é bom hoje, desde já. Então, ter esperança, acreditar no futuro, saber da nossa destinação, saber que nós somos seres que estamos temporariamente em provas, é algo extremamente consolador, é algo extremamente motivador para nós. É algo que nos alimenta. Por isso que nós temos que estudar, temos que buscar o conhecimento espírita, porque ele vai nos alimentando, ele vai nos dando esperança, e com essa esperança nós vamos nos fortalecendo e vamos sendo capazes de reconhecer o que já existe de bom desde já na nossa vida. Porque quando eu me revisto de otimismo no futuro, eu também estou pensando no presente. Isso também se torna parte do que eu sou agora, e eu passo a ter uma postura mais positiva na vida também agora. Então nós temos tantas demonstrações, temos tanto conhecimento, temos tanta informação sobre tanto da vida espiritual, que nós podemos sim então já começar a sentir essa vida desde já. Então, podemos nos sentir fortalecidos desde já. Só que para alcançar isso é necessário um empenho da nossa parte, uma dedicação. É necessário que a gente realmente tenha o interesse e o desejo de aprender mais e mais sobre a vida espiritual, sobre os ensinamentos que os espíritos nos trazem. O conhecimento, ele é fundamental para a gente criar essa base sólida de confiança que nós vamos ter na vida. Porque enquanto as coisas são só ideias, enquanto as coisas são remotas, enquanto as coisas parecem que são só promessas, a gente fica meio na dúvida e não se permite a ter confiança plena. Agora, quando a gente passa a adquirir um conhecimento sólido, que nos dá base, que nos sustenta as nossas crenças, que deixam de ser crenças e se tornam conhecimento, se tornam certezas, quando a gente tem essa base, a gente se sente imbatível, a gente se sente um ser invulnerável, aquele que não pode acontecer nada. Por que que os autores mais antigos das épocas apostólicas, por que que os cristãos primitivos davam tanta ênfase à fé? Uma fé que muitas vezes era mais um convite para você simplesmente aceitar, sem muita base, sem muito conhecimento, sem muita demonstração. Porque eles já entendiam que confiar é fundamental. Só que o homem evoluiu tanto nesses últimos séculos, porque ele precisa de uma base para manter essa fé. E essa base está nesse conhecimento espiritual que nós temos. Por isso que é tão importante buscar. Por isso que ele é tão importante para a construção da nossa felicidade. E temos mais algumas indicações importantes. Temos também na questão 922, eles nos dizendo que realmente é fundamental para a gente ser feliz. É, para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. E para a vida moral, é a pureza da consciência e a fé no futuro. As pessoas, às vezes, elas estão buscando tanta segurança, tanto bem-estar em tantas coisas externas, e perdem a capacidade já de usufruir um bem-estar desde já. Pensa-se tanto no futuro, nos nossos dias, para adquirir cada vez mais segurança, estabilidade, e a gente acaba, muitas vezes, nesse esforço, se desgastando demais. A gente acaba nesse esforço despendendo o melhor de nós, e o melhor que nós poderíamos dedicar àquilo que já nos cerca, não estamos fazendo. Para tornar isso exemplificado, vamos pegar o caso de um pai de família que acredita que ele tem que se dedicar o máximo à sua família, trabalhando muito, passando muitas horas do dia longe dos seus filhos. E às vezes ele faz isso com tanto amor, com tanto empenho, e a mulher comprou essa ideia porque foi colocado na cabeça dela que ela precisava também deixar os seus filhos e ir em busca de suas realizações. E sem discutir isso hoje, nós vamos ver que muitas vão fazer as mesmas reflexões amargas que muitos homens fizeram e farão no futuro. Meu filho cresceu e eu não vi crescendo. Meu filho demonstrou certas coisas, foram momentos tão especiais, eu não vi. Quem viu foi a professora, foi a babá, foi a cuidadora, foi o tio do ônibus que viu, e há pais e mães que não aproveitam essa grande oportunidade. Estão motivados dos melhores sentimentos, mas não perceberam coisas importantes dos seus filhos. Tinham as melhores intenções, porque acreditavam que a busca dos bens materiais seria fundamental para ele, e não vamos descartar que elas não sejam. Não vamos considerar que os bens materiais não sejam importantes. São, mas eles não são mais importantes que os momentos que nós podemos ter com os nossos filhos, ou com a nossa esposa, com o nosso marido. Não existe realização do mundo material mais importante do que o afeto que a gente desenvolve junto às pessoas que nascemos para estar com elas. Não existe. Então, é isso que acontece. A pessoa esquece que para a vida material, o essencial para ser feliz é a posse do necessário, aquilo para a sobrevivência. Aquilo que nos garante a mínima condição de sobrevivência, o bem-estar, o conforto básico. Mas a gente não precisa de muito. Nesse final de ano, muitos pais irão contrair dívidas porque acreditam que a melhor forma de se comemorar o Natal vai ser dando muitos presentes, às vezes presentes caros. E o que eles vão fazer? Vão gerar muita ansiedade, muito sofrimento lá no futuro, porque os crediários serão feitos, as prestações, e lá no futuro terá que se trabalhar mais para pagar-se mais. E vão estar esquecendo que o mais importante dessa época não são os bens materiais, não são os presentes caros, mas sim aquele carinho que nós podemos externar com algo que não precisa ser caro, com algo que nem precisa ser material. Então nós nos iludimos muito em relação às questões materiais, o quanto elas podem nos fazer felizes. Na verdade, elas podem muito pouco, porque senão todos os milionários seriam pessoas 100% felizes. E vai conhecer a biografia de muitos deles, pessoas que se realizaram muito em termos materiais, mas não foram pessoas felizes. Porque a felicidade em si não está em ter ou não ter. Está no modo como nós vivemos. E nós vamos também ter essa questão da vida moral, e a pureza da consciência até o futuro. São imprescindíveis. A gente ter a nossa pureza de consciência, a tranquilidade de saber que nós dedicamos o melhor de nós cada momento, que agimos corretamente a cada momento. Isso é algo que não tem preço. Isso é algo que é indescritível. Porque é isso que dá ao homem o caráter, o homem no sentido amplo, a mulher, ao jovem, a criança. É isso que dá ao ser humano a sua tranquilidade de estar olhando o mundo com naturalidade, sem precisar se esconder, sem ter vergonha dos seus atos. Pureza de consciência é algo que nós devemos buscar. E mesmo que nós tenhamos errado já um dia, nós podemos adquirir essa pureza de consciência. Sabe como? É através do arrependimento. E o passo seguinte, a reparação. Quando nós detectamos que agimos errado numa fase da vida e nos dispomos a agir corretamente, e nós passamos a agir então dentro daquela nova disposição que nós aprendemos que é boa, nós passamos a adquirir essa pureza de consciência novamente. Esse era um dos grandes valores do cristianismo primitivo: a capacidade da pessoa se arrepender dos seus erros e de se renovar. E era o que Jesus praticava tranquilamente, a todo momento, com as pessoas. Vá e não erres mais. Ele mostrava que uma vez que você reconheceu que você estava errado, e você deseja reparar, e você só aguarda a oportunidade, você está novamente pronto para retomar a conquista da sua felicidade. Então ninguém se sinta bloqueado na conquista dessa felicidade por lembrar-se dos seus erros passados. Porque erros passados, como se diz, eles são passados. O importante é a nossa disposição hoje, no presente, a nossa disposição de acerto hoje, de realização espiritual hoje. Porque é isso que efetivamente importa. Então, consciência e fé no futuro. Fé no futuro são coisas que nós já falamos, imprescindíveis. Nós temos que acreditar no nosso amanhã, que seremos tão felizes quanto seja possível. Teríamos muito mais coisas para falar, mas por causa do horário nós não vamos falar. Fica para outra ocasião. E para encerrarmos o que nós poderíamos falar hoje, vamos lembrar do que Jesus falou, que o reino dos céus está dentro de nós. Nós podemos alcançar o bem-estar, podemos alcançar a realização dessa paz interior que nós desejamos e podemos nos tornar felizes desde já. Desde que trabalhemos nesse sentido, busquemos essa realização. Porque ele está aqui latente dentro de nós. Está aqui pronto para se desenvolver. Basta a gente desejar. Basta a gente se esforçar e a gente vai observar que à medida que nós caminhamos nessa direção e que buscamos perdão, compreensão, entendimento da vida, à medida que buscamos esse reino, ele se realiza dentro de nós. E nós temos uma doutrina abençoada que nos dá esse roteiro, que nos dá essa indicação. Obrigado a todos. Até uma próxima vez.